59, 0702, uma dúzia de nós, pista no 7, atual autorizado. eu te pedi para a quantidade de regras do seguinte visual, para a parte aí, tá tudo? 21, desça a via para o 1250. Estou tendo com as armas já. Boa noite, Oxenemia 224, que estão no 7, pouso autorizado. Vento 070 graus, 14, 9, 8, 1, 0, 0. Tem mais chuva, confirmando o pouso no 7, 6, 2. Táxi autorizando à esquerda, via táxi de Lima, pátio 1, portão 02, atento ao sinalizador. Eu faço o destino do Ex-Salvador, nasci a nível 140, se diz que um abraço terminado, tendo agora a conta aí, leve de frequência, 120, decimal 1, no bode A. sexta via para 0010. Ali está ok, como 009. Taxi Lima, pátio 1, portão 5, do Pátio 1, 2, ataque. cabeça para 3.10, estou sempre no zero da nave. 52, libera a pista última esquerda, taxi Lima, autorizado até o pátio 1, portão de número 8. Para o nível 070. 127, tráfego de posição de 2 para 1 hora, 13 milhas, com a base pela esquerda da posição marcial, com a base 2, 13 milhas. Condução curva à direita, proa 1,0. Curva direita, proa 1,15. O farol visual com a posição 7 para a modificação do céu. Desça para 2 visões. Tá, interceptado pela radial 3200. Libera a pista esquerda, via Taxi Lima, taxa autorizado parte 1, portão 01. Até sair do faz 3. vezes que eles dois pontos possíveis da posição no céu. Vai ser a prova, vamos ver. que mantém a posição lá de ingresso. Estou com um passageiro de base para sinal pela direita e um azul sendo vetorado para sinal no teste na sequência. Então, até o ponto de saída da QTEC, aguardando ingresso no teste. Conforme o resultado está disponível ali, então. Sobe para final no 7, baixada e gravada, 2224. Edu, minha correção passando 2224, pista no 7, posto autorizado, 0060, 129.